Aleluia, aleluia, por nascer nesta terra, onde em paz todos vivem sem jamais pensar em guerra. Aleluia, aleluia, pelos pais que eu tive, que amar a Deus me ensinaram e também a ser humilde. Aleluia, aleluia, pelo ar que respiro, pelo amor de quem amo, pelo pão e pelo vinho. Aleluia, aleluia, pela minha família, pela minha alegria. Aleluia, aleluia, aleluia, pela fé deste povo, pelos velhos que cantam, pelos sonhos desses moços. Aleluia, aleluia, pelos cristos diários, pelos homens que plantam, pelos santos operários. Aleluia, aleluia, pelo sol da esperança que brilha sobre esta gente, pelo verde da bonança. Aleluia, aleluia, por Deus que em nós todos vive, pela vida e por ser livre. Aleluia, aleluia, aleluia, por nascer nesta terra, onde em paz todos vivem sem jamais pensar em guerra. Aleluia, aleluia, pelos pais que eu tive, que amar a Deus me ensinaram e também a ser humilde. Aleluia, aleluia, pelo ar que respiro, pelo amor de quem amo, pelo pão e pelo vinho. Aleluia, aleluia, pela minha família, pela minha alegria. Aleluia, aleluia, aleluia, pela fé deste povo, pelos velhos que cantam, pelos sonhos desses moços. Aleluia, aleluia, pelos cristos diários, pelos homens que plantam, pelos santos operários. Aleluia, aleluia, pelo sol da esperança que brilha sobre esta gente, pelo verde da bonança. Aleluia, aleluia, por Deus que em nós todos vive, pela vida e por ser livre. Aleluia, aleluia, aleluia, por Deus que em nós todos vive, pela vida e por ser livre. Já está. E as meninas do redondo vidas ela se arrumar. São belas que eu vou estrigar, são de comer e morrer por mar. E as meninas do Redondo são, ai são, na cama são um vulcão. Mas quando é esse momento para a gente noite do casamento? E as meninas do Redondo são, ai são, são bonitas elas são um bar. Em minha alma ferida, porque vivo longe dela e com falta dela vou perdendo a vida. Se eu pudesse filmar loucuras que faço aqui tão sozinho, quem visse depois o filme diria que eu ando maluquinho. Estou maluco de paixão, tenho coração e minha alma ferida, porque vivo longe dela e com falta dela vou perdendo a vida. Adormeço e acordo fazendo amor sozinho. Se o travesseiro falasse, muito mais ele diria. Outras loucuras que faço, todo mundo saberia. Se eu pudesse filmar loucuras que faço aqui tão sozinho, quem visse depois o filme diria que eu ando maluquinho. Estou maluco de paixão, tenho coração e minha alma ferida, porque vivo longe dela e com falta dela vou perdendo a vida. Se eu pudesse filmar loucuras que faço aqui tão sozinho, quem visse depois o filme diria que eu ando maluquinho. Estou maluco de paixão, tenho coração e minha alma ferida, porque vivo longe dela e com falta dela vou perdendo a vida. Tenho coração e minha alma ferida, porque vivo longe dela e com falta dela vou perdendo a vida. Porque vivo longe dela e com falta dela vou perdendo a vida. Que não te vi desde os tempos da escola, lá na nossa freguesia. Como tens passado, amigo, que eu nunca esqueci. Não tenho feito mais nada a não ser pensar em ti. Quem sabe se foi o destino que aqui nos juntou neste lindo encontro para recordar o que atrás ficou. Quem sabe se foi a paixão que ficou no ar que aqui nos juntou para nunca mais nos desencontrar. Quem sabe se foi o destino que aqui nos juntou neste lindo encontro para recordar o que atrás ficou. Quem sabe se foi a paixão que ficou no ar

mais lindo que existe. E não há nada para comparar. Dentro e fora do mundo que eu sinto por ti. O meu coração, cheio de paixão, grita teu nome onde quer que eu vá. Sonho só contigo, choro só por ti. Porque eu nasci para viver só contigo. O meu coração, cheio de paixão, grita teu nome. Bandido, ladrão de corações, comigo. conheço bem teu tipo, teu tipo de ladrão. És o estilo que rouba a qualquer coração. Conheço bem teu nome, Al Capone do amor. Por isso não me toque, seja lá onde for. Conheço de gingeira todo o teu fato há. Por isso a minha beira não pensas em chegar. Conheço a tua escola, teu A, I, O, U. Vai, mas é roubar outra, porque a mim não roubas tu. Bandido, bandido, ladrão de corações. Comigo, comigo, não dá e nunca deu. Bandido, bandido, não tenhas ilusões. Contigo, contigo, não levas nada meu. Bandido, bandido, ladrão de corações. Comigo, comigo, não dá e nunca deu. Bandido, bandido, não tenhas ilusões. Contigo, contigo, não levas nada meu. Dá-me todo o teu calor. para mim, meu bem. Calor como o teu calor, não quero de mais ninguém. Chega, chega, chega, chega, chega para mim, amor. Dá-me, dá-me, dá-me, dá-me, dá-me todo o teu calor. Chega, chega, chega, chega, chega para mim, meu bem. Calor como o teu calor, não quero de mais ninguém. Essa é a rádio que só toca sucesso. Tenho 24 amores, um amor para cada hora. 23 estão de folga, só estou com um agora. Só estou com um agora, esse folga não quer ter. Pois é com ele que eu quero as horas todas viver. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora que se deixem estar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora que se deixa estar. Basta-me só um que me saiba amar. Dos meus 24 amores, agora, porque também não é vida ter amor só de uma hora. Ter amor só de uma hora e ter nada de seguida. Mas vale ter só um amor que nos ame toda a vida. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora que se deixem estar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora que se deixa estar. Basta-me só um que me saiba amar. Basta-me só um que me saiba amar. 24 amores, um para cada hora. Um está comigo, 23 estão fora. 23 estão fora que se deixa estar. Basta-me só um que me saiba amar. Algum dia a noite estiver serena e no teu quarto o vento entrar, não te admires, meu amor, tudo é possível. São os suspiros que eu estou por te dar. Quando algum dia te disserem, meu amor, que houve alguém que por amor acredita que é verdade. E esse alguém, meu amor, só serei eu. Pobre quem ama sem poder amar, está sempre em chamas sem poder mostrar. Meu Deus, Senhor, dá-lhe a sem mostrar motivações que os faz matar. Meu Deus do céu, dai caminho aberto, deixa o amor ir pro lugar certo. Quando algum dia não houver nuvens no céu e vier chuva teu corpo molhar, não te admires, meu amor, tudo é possível. São os meus olhos que estão por ti a chorar. Quando algum dia, amor, fores ao cemitério e encontrares a minha campa molhada, sou eu chorando por já não ver os teus olhos e os carinhos que com tanto amor me davas. Pobre quem ama sem poder amar, está sempre em chamas sem poder mostrar. Meu Deus, Senhor, dai a liberdade, deixa o amor andar à vontade. Se os corações pudessem mostrar motivações que os faz matar, meu Deus do céu, dai caminho aberto, deixa o amor ir pro lugar certo. Amarrado à cruz e à dor.